Jesús. Por tudo que fizeste a mim, sei que morreste na cruz, dando-me vida assim. Eu não sei por quanto tempo eu ficarei por aqui. Sei que um dia partirei.